past the bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show up what you were, make him go as you shoot across. Lingerie vermelha, fico louco, cê me conhece bem. É o tolete com leite, moça, esfregue, deixa bem lambuzado. Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado. O DJ comanda, o som aumenta, o teu tesão que é que tem. Você me faz tão bem, me diz o que é que tem. Você me faz tão bem. Te arrepiar, falar besteira no dança pra mim, me faz voar. Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar. Baby, me faz relaxar. Dança pra mim, me faz voar. Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra. O seu é tipo leite, moço, pegue, deixa bem lambuzado. O som aumenta o teu tesão, que é que tem? Você me faz tão bem. Me diz o que é que tem. Você me faz tão bem. Me diz o que é que tem. Beija teu pescoço pra te arrepiar. Fala besteira no ouvido até você gozar. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu aí com um sorriso maroto, tá bom, e também Katy Perry, foi o sucesso aí que tocaram aqui no programa legal, exclusivamente para você, com certeza. Estamos juntos aqui pela Rádio Estação, a primeira universitária da região, e vamos seguindo adiante com esse programa legal. Seu e-mail de participação é programalegal.radioestacao@gmail.com. A nossa página oficial no Facebook é facebook.com/programalegaloficial. Com certeza, no nosso Twitter é @programalegalbr. É só você seguir a gente lá, com certeza. E com certeza no meu Facebook, você pode seguir lá a página do Programa Legal, que vai saber qual é o meu Facebook também, com certeza. Então, essa informação para você, como ter conexão direta com o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, juntinho com você. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. O Você Sabia de hoje traz como curiosidade quando foi lançado a música Aquarela do Brasil. No final do programa você vai ficar sabendo com exclusividade aqui no Programa Legal, com esse quem vos fala, Flávio Viano, grande amigo de todos. Então não saia daí, continue ouvindo e essa curiosidade vai com certeza ser esclarecida hoje mesmo. Vamos nesse exato momento a um rápido break comercial e já voltamos. Não saia daí, estamos juntos. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estácio.br. Se a sua vocação era ensinar, corra e faça agora mesmo o curso de letras na Estácio Friburgo. Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura. No mercado, o profissional pode atuar como professor, crítico literário, pesquisador, resenhista, tradutor, agente literário ou revisor de textos. Alunos formados estão empregados. Letras é na Estácio Friburgo. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas.

um terceiro envolvido no esquartejamento de uma mulher no Grajaú, zona sul de São Paulo. A vítima foi assassinada dentro de casa pelo próprio filho, um adolescente de apenas 17 anos. Operação desarticula quadrilha no Porto de Santos. A Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, realizam uma operação para desarticular quadrilhas que praticam fraudes e impedem a fiscalização de cargas. No Distrito Federal, famílias cobram auxílio aluguel atrasado. Famílias beneficiárias do auxílio aluguel pago pelo governo do Distrito Federal, o GDF, ocuparam a sede da Secretaria de Fazenda na região central de Brasília na manhã de hoje. Brasil registra quase 6 mortes por hora em 2013. Quase 6 pessoas foram assassinadas por hora no Brasil no ano passado, apontam dados da 8ª edição do Anuário de Segurança Pública, divulgado hoje por uma organização não governamental. Em São Paulo, barracos são incendiados durante reintegração de posse. 3 barracos foram incendiados durante uma reintegração de posse na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Marta Suplicy entrega carta de demissão ao governo. Marta Suplicy, ministra da Cultura desde 2012, entregou a carta de demissão ao Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira. Gastos secretos da presidência chegam a 6,5 milhões de reais. Os gastos secretos da Presidência da República com cartões corporativos chegaram a 6,5 milhões de reais neste ano, no acumulado até o mês de novembro. Mais de 20 mil contribuintes já usam rascunhos do Imposto de Renda. Mais de 20 mil contribuintes já estão utilizando o rascunho da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015, informa a Secretaria de Receita da Receita Federal ao fazer o primeiro balanço desde que a medida foi aprovada. Inflação em São Paulo inicia novembro em ligeira alta. O índice de preços ao consumidor, o IPCA, medido na cidade de São Paulo pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIPE, apresentou alta de 0,4% na primeira prévia do mês de novembro deste ano. A safra de 2015 deve ser de 2,5% maior que a produção deste ano. A safra de 2015 deve ser de 2,5 maior do que a produção agrícola esperada para 2014. Empresa detecta falha de segurança em iPhones. A empresa de segurança cibernética informou na segunda-feira que advertiu a Apple sobre uma vulnerabilidade no software usado nos iPhones, iPad e outros dispositivos que permitiriam aos hackers enganar os usuários e obter informações pessoais dos mesmos. Na Bahia, incêndio destrói 53 ônibus em garagem. Um incêndio de grandes proporções destruiu 53 ônibus que estavam na garagem de uma empresa em Ravenna, na região metropolitana de Belo Horizonte. Corris Bahia, não, Minas Gerais. Em Guarulhos, vaca cai do telhado e acaba dentro de casa. Uma vaca caiu do telhado e foi parar dentro do banheiro de uma casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. O animal entrou por uma parte do imóvel em construção, que dá acesso ao piso superior de um sobrado. Vizinho é flagrado abusando de criança de 6 anos. Um homem foi flagrado abusando de uma menina de apenas 6 anos na tarde desta segunda-feira, dia 10, no Jaraguá, zona norte de São Paulo. Policiais estão investigando o fato ocorrido e estão em busca do meliante. Pacientes com AIDS receberão medicamentos mais modernos. Os pacientes portadores do vírus HIV contarão com duas novas apresentações de medicamentos no Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. Violência custa ao Brasil 258 bilhões de reais por ano. O custo com a violência no Brasil chega a 258 bilhões de reais por ano, o que representa 5% do produto interno bruto, o PIB brasileiro. Jovem de 17 anos é suspeito de matar e esquartejar a mãe. Um jovem de apenas 17 anos é suspeito de matar e esquartejar a mãe com a ajuda da namorada de apenas 15 anos, no Grajaú, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, dia 10. Alckmin pede 3,5 bilhões de reais a Dilma para combater seca em São Paulo. 10 meses depois do início da crise da água em São Paulo, Dilma Rousseff e Geraldo Alckmin fecharam finalmente uma parceria para buscar saídas para evitar o colapso no abastecimento dentro do estado de São Paulo. Você está ouvindo Rádio Estação. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. Hora certa para você, não se perca pela hora nesse exato momento, 9 horas mais 28 minutos, e estamos junto ao horário brasileiro de verão. Hora certa para você. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Notícias do Vasco. Júlio Blunt entra com 3 pedidos de impugnação da eleição do Vasco. O candidato à presidência do Vasco, Júlio Blunt, entrou com 3 pedidos de impugnação da eleição por conta de possíveis fraudes. O documento já foi entregue à mesa da Assembleia Geral e será avaliado após o término do pleito, que acontece às 22 horas. O promotor do Ministério Público, Paulo Salif, fará parte da mesa que julgará os casos. A primeira acusação se dá em relação ao fato dos candidatos Eurico Miranda e Roberto Monteiro, além de Anibal Rouxinol, que é da chapa de Eurico, fazerem parte da Assembleia que preside o pleito. A segunda é que a lista de volantes desta terça estaria divergindo da que foi entregue aos grupos políticos na semana passada, podendo haver aí a impugnação da eleição e assim a convocação de uma nova eleição na qual a mesma favorece Eurico Miranda, com a possível impugnação da mesma. Notícias do Flamengo. Apagões do Flamengo já custaram 13 pontos e uma possível briga pelo G4. O apagão nos minutos finais do empate por 2-2 com o Sport não foi o único do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O ocorrido constatou que 13 pontos de desperdícios pelo rubro-negro depois de abrir o placar e permitir empates ou até mesmo viradas, se confirmasse os resultados, o time somaria 57 pontos e brigaria sim pelo G4. As falhas começaram antes mesmo de Vanderlei Luxemburgo retornar ao clube. Ainda com Ney Franco, o Flamengo vencia Bahia e Figueirense, mas cedeu os empates e deixou 4 pontos pelo caminho. Notícias do Fluminense. Flu repete drama com lesões na defesa, mas velho conhecido pode salvar. A volta da rotina de lesões entre os zagueiros do Fluminense assustou o torcedor do clube, mas a equipe deve ter boas notícias para a partida contra o Botafogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado. Além da recuperação do jovem Marlon, o velho conhecido Gum deve reforçar a equipe no clássico e afastar de vez a preocupação com o setor. Notícias do Botafogo. Botafogo sofre para achar atacante e tentará sexta opção neste Brasileirão. Tanque Ferreira, Sheik, Yuri Mamute e o Alisson e Jobson, todos esses jogadores falharam na missão de serem o homem-gol do Botafogo e dificultaram a tarefa do técnico Wagner Mancini de encontrar o atacante ideal. O último segue com prestígio, mas não será escalado para a próxima partida ao gol, como ocorreu nos últimos jogos. Esta incumbência, será dada a Bruno Correia, que será a sexta tentativa diferenciada do treinador de resolver um dos problemas do alvinegro. Meninas da ginástica artística de Macuco se apresentam em Cordeiro. Na última sexta-feira, 7 de novembro, as meninas da ginástica artística se apresentaram durante o terceiro festival de dança da Academia Cecília Gin, no município de Cordeiro. O trabalho feito pelas professoras Maria Cecília Ferreira, Lívia e Sani acontece desde fevereiro deste ano, atendendo cerca de 90 crianças, e é desenvolvido através de parceria do projeto Esporte RJ. As aulas acontecem todas as terças e quinta-feiras no CIEP, na parte da manhã e na parte da tarde. Assim, expondo destaque, o secretário de Esporte, Diogo Latini, que na oportunidade representou o prefeito Félix Lengruber, está muito feliz em ver o resultado sendo apresentado em um pouco tempo de trabalho deste projeto. Assim, agradece ele, dizendo muito obrigado por todos acreditar nesse trabalho e no projeto, que quando foi retornado às aulas dessa modalidade no município de Macuco, citou mesmo em fechamento a matéria.

que está selecionando os currículos, e assistente de produtos em Nova Friburgo. Aí você verifica maiores informações pelo portal Indeed e também especialista também para atuar na Brasil Quirim em Cachoeiras de Macacu, e também a analista de suporte para atuar em Nova Friburgo, pelo grupo empresarial Stefanini. Essas e outras vagas de emprego você encontra pelo portal Indeed, a qual você, cadastrando seu currículo, você se candidata a uma dessas vagas. Se você já tem seu currículo cadastrado, é só entrar pelo indeed.com.br, atualizar o seu currículo e disputar assim a uma dessas vagas. E você que é graduando Estácio Nova Friburgo, é só entrar também pelo vagasestacio.com.br e cadastrar ou atualizar o seu currículo e candidatar-se a uma vaga de emprego ou estágio voltada para a área de sua graduação. Essas foram as oportunidades exclusivas do Programa Legal para você, com a garantia, com certeza, desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você está ouvindo Rádio Estação. Que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso agora, vamos aí, sucesso exclusivo para você mandar aí para João Vitor, para Matheus Moreira, também para Diego Wagner, corrigindo rapidamente, mandar para Larissa Abreu, para Israel Borges, para Bela Ribeiro, para Felipe Basílio, mais uma vez, vai aí para você, amigo, para Thaís Patuelli, para Jefferson Alves, mais uma vez, para Vinícius Gastim, para Kelly Souza e também para Camila, para Eleisa, também para Andréa, para todo o pessoal de Cachoeiras de Macacu que faz graduações diversas aqui em Nova Friburgo, o pessoal de comunicação social, publicidade e propaganda, jornalismo, o pessoal também de enfermagem, educação física, entre outros cursos. Então vamos seguindo em frente com esse programa legal e vamos de sucesso. Então vamos? Então é para já. Sol morrer por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. We are the dead. passaram certezas e dúvidas. Pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol morreu. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você acompanhou os sucessos aí, só penso no lar com o grupo Clareou, e anteriormente você ouviu o último pôr do sol com Lenine. Com certeza esses foram os sucessos do programa legal exclusivamente para você, com certeza. E vamos continuando de entretenimento, com certeza que para você. Rádio Estação. Esse é um momento especial onde o programa legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amigo ouvinte. Mensagem do dia. Mesmo que tivesse em minhas mãos todo o perfume das rosas, toda a beleza do céu, toda a pureza dos anjos, toda a inocência das crianças, toda a grandeza do mar, toda a força das ondas, mesmo que eu tivesse todas as coisas belas da vida e todos os belos lugares do mundo, nada teria sentido se eu não tivesse o presente mais valioso, mais nobre e mais sagrado que Deus pode me dar. Sua amizade, eu só tenho a agradecer por você existir. Estação, a rádio. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Piadas do dia, aqui juntinho com você, com certeza. E vamos agora de piadas. Primeira do dia. O chefe de um RH justifica um candidato solteiro porque não vai contratá-lo e diz: Desculpe, mas nossa empresa só trabalha com homens casados. Aí ele pergunta: Por quê? Por acaso são mais inteligentes e mais competentes do que os solteiros? E o chefe responde: Não, mas estão mais acostumados a obedecer. Segunda do dia. Sonhos de um homem. Ser tão bonito como a sua mãe crê que ele é. Ter tanto dinheiro quanto seu filho crê que ele tem. Ter tantas mulheres como sua esposa acha que ele tem. Ser tão bom de relacionamento como ele mesmo acredita ser. Mais uma do dia. Piada do índio moderno. O índio vai ao cartório e solicita mudança de nome. O escrivente pergunta: Qual é o seu nome? E o índio diz: Grande nuvem azul que leva mensagem para o mundo. E o escrivente pergunta: E como quer se chamar? E o índio responde: E-mail. Última do dia. A loja do turco pegou fogo e ele acabou perdendo tudo o que tinha. O negócio dele sempre foi comércio, mas um amigo conseguiu arrumar-lhe um emprego na Receita Federal. Foi trabalhar na alfândega como fiscal. Ficava o dia todo revistando as bagagens das pessoas que chegavam do exterior. Um dia, chegou um sujeito com uma mala grande e o turco perguntou: Tem gravador? E o passageiro responde: Não, senhor. E o turco pergunta: Tem microsystem? E o passageiro responde: Não, não tenho. E o turco mais uma vez pergunta: Tem vídeo? E o passageiro: Lógico que não. E o turco chegou mais perto do sujeito e perguntou: Gostaria de comprar? Nossa. Essas foram as principais piadas do dia e vamos seguindo com esse programa legal. Caros companheiros, é um prazer estar aqui, eu, o presidente, para falar sobre uma rádio tão maravilhosa quanto esta é uma rádio especial, mora no fundo do meu coração. A Rádio Estação do Campus Nova Friburgo. Escutem que vocês vão gostar. É isso aí, falou a Vossa Excelência o presidente, né? Com certeza. Ele deu garantia, então quem mais tem que negar, não é mesmo? Então, tá aí com certeza a melhor da região serrana, a Rádio Estação de... daqui da Estação Nova Friburgo, com certeza. Oi, vem você pra cá, você sabe muito bem, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui, que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? Com certeza, Silvio, não é o Rock não, mas é o Flávio Viana, um grande amigo de todos, com certeza, que dá certeza que a Rádio Estação é a mais ouvida, é a melhor daqui da Estácio Nova Friburgo, com certeza. E seguindo logo atrás o programa legal, que também está virando novidade nas redes sociais com a página própria, com certeza. Então estamos aí juntos, com certeza. Rádio Estação. E vamos a uma rápida previsão do tempo, não é mesmo? Para essa terça-feira, o dia foi de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens neste exato momento, mínima de 15, máxima de 26. Na quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 14, máxima de 27. E Petrópolis, terça-feira foi de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Agora, pela noite, está sendo noite com poucas nuvens, mínima de 11, máxima de 23. Na quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 14, máxima de 25. Na capital Rio de Janeiro, essa terça-feira foi de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Agora, pela noite, está sendo com muitas nuvens, mínima de 16, máxima de 29. Na quarta-feira, semelhantemente, será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, máxima de 32. Em Nova Friburgo, essa terça-feira foi de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Agora, pela noite, está sendo noite com poucas nuvens, mínima de 10, máxima de 22. Na quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 24. Em Cachoeiras de Macacu, a terça-feira foi de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado até a tarde. Agora, pela noite, está sendo noite com muitas nuvens, mínima de 15, máxima de 25. Na quarta-feira será também de sol com algumas nuvens, não chove, a mínima de 14, máxima de 27. A umidade relativa do ar está entre 0 e 98%. Então, com certeza, essa é a previsão do tempo para Nova Friburgo e região. Essa é mais uma informação do Programa Legal com exclusividade para você. Oi, rapaziada, eu sou o Bob Esponja, caça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a Rádio Estação. E estou adorando. É muito legal. É isso aí, Bob Esponja, com certeza. É a melhor da região, com um programa legal, com certeza. Mas já deixando saudades, vou prometendo voltar na próxima semana. Abraço rapidamente para a Hanna Martinelli e também... deixa eu ver para mais quem rapidamente aqui. Felipe Basile mais uma vez, Karina Knust e para Renan Brits, que já esteve aqui nos estúdios da Rádio Estação apresentando esse brilhante programa legal. E vamos encerrando com um abraço para Jefferson Alves. Então, terminando agora mais um programa legal e até a próxima edição. Um forte abraço e até breve. Um beijo no coração de todos. E agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.